Ela surgiu de um sonho bom, numa noite inesquecível, me fazendo perder o juízo. Eu me lembro bem até do som que a gente dançava enquanto ela me beijava, sorrindo, brindava o que seria pra mim um novo grande amor. Pra ela foi apenas uma música, acabou. Agora procuro aquele beijo que ela me deu, me enchendo de desejo. Nada nessa vida é por acaso, nada nessa vida é por querer. Essa vida tem seu preço, e se você quiser, tem que pagar pra ver. Aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar. Aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar. Pequeno, então estou sem sorte, não te encontro nem tô vendo um jeito de fazer você voltar pra pista, dançar comigo aquela música tão bonita. Seu charme é sem igual, me envolvi em seu ritmo. Quero entrar agora no seu universo íntimo, tudo tão místico, mas é o que eu quero. Só preciso te encontrar nesse imenso universo. Nada nessa vida é por acaso, baby. Nada nessa vida é por querer. Essa vida tem seu preço, e se você quiser, tem que pagar pra ver. Aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar. Aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar. Preciso te encontrar, deixa eu sentir o teu calor. O teu calor, o teu calor. Vem dançar comigo mais que uma canção. Entra no meu coração de vez.